Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Comigo no estúdio, Rogério Alcântara. Boa noite, Marquinho. Boa noite, meu querido. Tá tudo já com você? Tudo. E o tempo por aí, como é que anda, hein? Aqui tá friozinho, mas não tá gélido. Como é que tá aí, querido? Aqui tá quente, não muito quente. Não muito quente, mas tá quente o suficiente para você poder andar de camiseta de manga curta. Assim, ah, é? Sem maiores problemas. Eu ia perguntar se tava quente no sentido assim, dentro do teu peito, mas eu não vou perguntar isso, porque, né, toda vez que eu pergunto isso, tu fala a ver com coração frio, coração gélido e dificílimo de se encontrar, então não teria essa referência, correto? Isso, inclusive, foi quem disse, foi aquele canalha do Davi Roque, que meu coração é de ouro, duro, gelado e difícil de encontrar. O Davi, foi ele que falou essa frase, né? Só podia ter saído uma canalice dessa do Davi Roque mesmo. Outro não teria coragem. A maldade, né? A maldade. A maldade e a coragem, porque sabe que ia ter troco, né? O nosso convidado tá aí, querido? Já tá no ar com você. Maravilha, então, gente. Super honrado hoje de poder conversar com o grande Marcos Alvise, né? Um dos maiores diretores de teatro no Brasil. Falar um pouquinho dele, assim, tive que fazer um resumo, que é muita coisa, mas senão até em breve ele vai completar 30 anos como encenador teatral. Mas vou falar um pouquinho aqui, uma microbia, vamos ver, biografia. Formou-se em interpretação em 1973, em direção teatral em 88, na Universidade do Rio de Janeiro, na Unirio. O primeiro trabalho dele profissional como diretor foi Solidão à Comédia, do Vicente Pereira, protagonizado pelo Diogo Vilela, que até por sinal dá para dizer que virou assim, uma espécie de quase que um alter ego nos palcos dele. Eles trabalharam juntos direto. A gente até nas perguntas mais adiante, quando estiver conversando com ele, vou perguntar um pouco disso, como é que se conheceram e tudo mais. Mas ele também, no caso, por Solidão à Comédia, recebeu os prêmios da Associação Paulista de Críticos do Estado de São Paulo e também prêmio Shell de Melhor Espetáculo. Depois ele fez Na Vale da Carne, do Plínio Marcos, né, também com o Diogo Vilela e, no caso, a Luiz Cardoso. Fez Não Se Fume em Singapura, que é uma das sketches da coletânea Cinco Vezes Comédia. Fez O Pedido de Casamento, do Chekhov. Depois fez Diário de um Louco, de Nikolai Gogol. Recebeu, por sinal, pela encenação nesse trabalho, os prêmios Shell e Mambem de Melhor Espetáculo. Dirigiu Hamlet, né, obviamente do Shakespeare. No mesmo ano que foi, acho que esse foi lá por 97, ele realizou La Ronde, do Arthur Schnitzler, Um Caso de Vida ou Morte, também chamado de Um Caso de Vida ou Morte em Algum Lugar Dentro Deste Vasto Mundo, do Woody Allen, com peça do Woody Allen, Boom, do Luiz Carlos Góes, também montou Tudo no Escuro, do Peter Schaeffer, Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, e vale dizer que ele voltou por um breve período a atuar, sendo dirigido pelo Ney Matogrosso, personagem que entrevistou há um tempo, né, no monólogo Dentro da Noite, que foi lá para 2010, baseado em textos do João do Rio, que foi uma espécie de dandy carioca, né, tipo assim, dá para quase dizer que sem a pegada, os textos do João do Rio, de repente até não existiria um Nelson Rodrigues. Assim, foi uma pessoa polêmica, antes de criar polêmica, ter virado modinha. No caso, Dentro da Noite, como eu falei, em 2010, o nosso convidado voltou a interpretar. No caso, é um monólogo, né? Só com ele, obviamente. Fui redundante agora, dirigido pelo Ney Matogrosso. Então, é muita coisa, eu deixei várias coisas de fora, mas tentei dar assim, um micro apanhado em poucos minutos para não encher muito o saco do pessoal falando todo o histórico dele. Então, a gente vai... né, o interessante é que o pessoal não está aqui para me ouvir, está para ouvir o convidado. Então, vamos lá, então, parar de embromar. Tudo bem? Boa noite. Marcos Alvise, tudo jóia? Boa noite, Marcos. Tudo bem, querido? Tudo bem, querido. Uma honra falar contigo, tá bom? Aí. Perdão, querido. Falei por cima. Não. Estou dando boa noite. Adorei a apresentação. Realmente tem muita coisa aí. E é importante também falar que eu sou professor na CAL, né? Que é uma escola muito... Isso. Laranjeiras. Uhum. É, em Laranjeiras, é uma escola muito boa aqui, excelente escola de teatro. E que eu sempre gosto de falar isso, que é uma coisa que me dá muito orgulho. E eu tenho muito prazer em passar para as pessoas mais jovens, né, nossa experiência, né? Perfeito. Porque eu sou como aquele personagem de Chekhov, que é da gaivota, que ele diz o seguinte: eu sou um eterno estudante, entendeu? Então, na realidade, a gente está sempre aprendendo, né? Ainda mais teatro, que é uma arte tão cheia de relevos e cheia de... Então, a gente está sempre aprendendo mesmo. Sabe? É tipo, você querer parecer pretensioso aqui, teatro é como se fosse um organismo vivo, né? Ele está sempre mudando de dia para dia, né? É. Eu me lembro que Rubens Correia, que também trabalhou comigo no Colombo, né? Dirigiste o Rubens Correia há vários anos, né? Eu sei. Dele, e ele me disse isso assim, perto de morrer, ele falava assim, teatro é uma maravilha, porque a gente nunca sabe. Então, é verdade isso, entendeu? Porque a gente nunca sabe, é uma coisa que a cada espetáculo é uma experiência, é uma coisa nova. Eu agora acabei de fazer com o Diogo Vilela a peça Verdade, de um autor excepcional chamado Florian Zeller. Parisiense, né? Parisiense, e é um cara jovem, até acho que tem 42 anos, só 41 anos, na Europa, né? Que você puder imaginar, esse homem ganhou com essa peça, peça especificamente. E é uma pena, porque a gente estava já pronto para ir para Porto Alegre, é uma cidade que eu adoro, né? Porque todas as minhas peças eu acho que eu fiz aí em Porto Alegre, todas, assim, sem exceção, sabe? Pelo menos as de grande reconhecimento, assim, entendeu? Então é uma cidade que eu tenho amigos, tenho grandes amigos, Luiz Francisco, que é um pesquisador ótimo de teatro, Carlos e Carlos, são dois psiquiatras que são conhecidos na cidade. Então eu tenho amigos aí, assim, que eu... Uma cidade que eu adoro, Luiz Arthur Nunes. Sim, aqui, sim, também. Até. Só interrompendo um pouquinho aqui, o Luiz Arthur Nunes pediu para mandar um grande abraço para ti e também, eu sei que trabalhaste com ele, até fizeste até uma trilha sonora para trabalho dele, né, alguns anos. Ah, fiz. Ele mandou um grande abraço para ti. E outra pessoa, só que esse te dirigiu quando eras ator em cinema, no álbum de família, o Brás Chediak, te mandou um grande abraço. Ah, grande Brás Chediak. Aliás, eu falei para ele um dia desse, você tem que voltar pro cinema. Eu falei. Sim, a gente teve a honra. Diretor. Ele fez a Navalha na Carne no cinema, não sei se você... Sim, eu sei, com o Nelson Xavier. É excepcional o filme, é um filme maravilhoso. A gente teve a honra de entrevistar os dois, né, no caso, o Luiz Arthur Nunes, e também entrevistamos o Brás Chediak. Ambos falaram, quando ficaram sabendo que ia aparecer, que ia conversar comigo hoje, falaram, por favor, manda um grande abraço, eles te adoram, tá? Só pra dizer isso. Que maravilha. Eu fiz do Luiz Arthur também uma adaptação do Nelson Rodrigues, né? A Vida Como Ela É. Ele fez uma adaptação muito boa desses contos, né? Da Vida Como Ela É, você sabe, né, que saía no jornal toda quinta-feira. Claro. Eram pequenas, tipo assim, o que hoje chamariam de drops, quase, né? Eram pequenas coisas. É, exatamente. Assim. Mas só que eu tenho os livros, eu tenho ela completa aqui, mas só que cada uma, você não para de ler. Você sabe que eu tenho uma memória maravilhosa no Rio de Janeiro, que é quando saía, era quinta-feira, saiu na última hora, e eu pegava o ônibus para voltar para casa, né, do colégio. E eu me lembro, cara, de todo mundo no ônibus. O ônibus inteiro estava lendo A Vida Como Ela É. Estava lendo o último álbum, A Vida Como Ela É. Eu me lembro que meu pai assinava esse jornal. Meu pai assinava todos os jornais. Até eu tinha um jornal dos esportes, que era um jornal cor-de-rosa. As pessoas não lembram disso, mas meu pai assinava tudo. E eu me lembro que eu lia. E na quinta-feira saía. E o ônibus inteiro estava assim com um sorriso de Mona Lisa, sabe, nos lábios. Assim. Que maravilha. Inteiro, cara. Olha, é uma imagem que nunca saiu da minha cabeça, você sabe? Eu nunca. Até que não estava partilhando do jornal com outra pessoa, sentias na cara delas, nas caras que todo mundo tinha lido, aquilo estava, de certa forma, mentalmente partilhando, né? É, porque aí você podia imaginar que aqueles caras mais, aqueles conservadores, né? Que aqueles mais caras, que na hora que ele estava ali sozinho, vai ver que com a mulher ele escondia, mas na hora que ele estava sozinho, ele estava se deleitando, entendeu? Então, na realidade, eu tinha essas fantasias. Na época eu era, já estava no ginásio, na minha época tinha ginásio, né? Nada, deixa eu só te interromper um pouquinho, querida, assim, ó, eu sempre comento com os convidados, tá, que não tenho nada de psiquiatra, muito pelo contrário, né? Na verdade fui para vários até, mas sendo do outro lado, né, no caso, digamos assim, deitado, entre aspas, no divã, tá, mas eu queria saber, eu tento muitas vezes perguntar pro entrevistado para tentar entender como é que ele chegou a se tornar um profissional que ele é. Como é que foi a infância? Fala um pouquinho, assim, como é que era você que nasceste a uns 130 quilômetros da capital carioca, em Volta Redonda, né? Fala um pouquinho da tua infância, da tua juventude, para depois a gente começar a entender de onde veio esse diretor. Pode ser? Bom, é o seguinte, vocês querem saber mesmo, eu vou contar tintim. Por favor. Eu, na realidade, eu tinha uma grande dificuldade com matemática. Eu era Somos dois, então eu sou um merda total. Que bom. E eu no ginásio tive muita dificuldade por causa de matemática. Até tem um amigo meu chamado Marcelo, que uma vez ele fez uma prova para mim de segunda época. Eu devo a ele. Eu não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo em um segundo. Só sei que eu passei. Eu só fui tomar gosto, assim, por estudar mesmo no clássico. Na minha época tinha uma coisa chamada clássico, que não existe mais hoje em dia, é uma pena, né? Seria o primeiro grau, né? Era científico, clássico e normal. Normal era para quem queria ser professora. Isso. Primário, sei lá. Mas o clássico era uma coisa para quem ia seguir áreas humanas, entendeu? Não as exatas, né? Sim. E aí, no lugar de matemática, física e química, tinha português, tinha literatura, tinha francês e inglês. Era uma coisa maravilhosa. Sim. E aí, eu tive um professor de português e literatura que foi um grande... Assim, que mudou minha vida, entendeu? Porque eu me apaixonei por aquilo naquela época. Eu tinha acho que 16, 15 anos, mas eu me apaixonei completamente por isso. Deixa eu ser grosso mais uma vez. Só uma coisinha, querido. Pode dizer um pouquinho, eu fiquei interessado, ficou um pouco assim, meio no aberto, assim, o que ele fez, qual foi o processo dele, assim, ou teu processo, o que foi especificamente que fez te apaixonar e conseguir mais ou menos ter uma luz? O processo dele é porque ele também dava textos de teatro pra gente. Entendeu? Então, por exemplo, eu li Nelson Rodrigues nessa época, ele era apaixonado por teatro, então virou uma... E aí, eu, a partir desse momento, eu me interessei por teatro, eu comecei a ler muito teatro, vocês estão entendendo? E aí fui fazer um curso de teatro lá em Volta Redonda. E lembra da primeira, da primeira obra teatral que chegaste a ler do começo ao fim? Lembras qual foi ou não? Ah, eu lembro, cara, eu lembro exatamente, uma peça chamada Toda Donzela Tem um Pai Que é uma Fera, do virou, Walter virou Viana. Filme até, com Walter Foster, anos depois, dirigido pelo Roberto Farias, pelo falecido Roberto Farias, né? E uma peça deliciosa, maravilhosa. Sim. E coincidentemente foi a primeira peça que eu trabalhei, assim. Eu era contra a regra, entendeu? Que legal. Um teatro amador de Volta Redonda, eu fui fazer essa peça com esse diretor, entendeu? Dali eu me apaixonei por teatro perdidamente e parece que eu tinha encontrado o meu caminho. Aí eu vim pro Rio para fazer vestibular para a Unirio, né? Só que era para ator, não era para diretor. E aconteceu um fato dentro da universidade que foi um fato determinante na minha vida. Eu vou contar para vocês, tentar resumir rapidamente esse fato. Uhum. Tinha uma aula de teatro, tinha uma aula chamada Direção 1, que era os atores que faziam com um diretor. Uhum. Então era o ator, eu era o ator e um aluno diretor pegava uma cena e ia mostrar pro Yamichowski. O Yamichowski, para vocês... Polonês famosíssimo, virou um dos maiores críticos de teatro, né, do Brasil. Era o maior crítico de teatro do Brasil. Uhum. Você imagina, esse era o homem... O Grotowski convidou para ele ir à Polônia, assistir o espetáculo dele. Então ele era um homem de uma dimensão, assim, muito grande, entendeu? E eu me lembro que teve uma aula que faltou o diretor. E eram duas cenas do Ionesco, a cantora careca e a lição. Eram duas cenas dessas duas peças. Sim, sim. E aí estava lá todo mundo à tarde, a aula dele começava às 6 da noite, todo mundo ia desistir. Eu falei, não, eu dirijo essa cena, eu dirijo isso. Aí todo mundo começou a invalidar, como sempre, né, falando, claro, você não é diretor, você não sei o quê. Eu falei, gente, não é o importante não é eu dirigir, o importante é fazer a aula. Claro. Porque a gente não pode perder a aula dele. Não podia chegar lá com as mãos abanando, diríamos assim, né? É, exatamente. É, um homem que cobrava uma fortuna para dar uma palestra, era uma coisa importantíssima. E aí eu dirigi, sem querer, você está entendendo? Como é a vida, eu dirigi só para a gente não perder a aula, eu dirigi. Claro. Porque esse aluno tinha faltado. E eu me lembro que eu me lembro da reação dele, porque como eu dirigi, eu não fiz, entendeu? Eu fiquei lá, sim, na plateia. Eu, sim, me lembro da reação dele apagando o cigarro e prestando muita atenção no que estava acontecendo. Ah, tipo assim, viste, tipo assim, da coxia, ele tipo se aproximando, aproximando do rosto, tipo assim, do palco. Ele apagando o cigarro, se aproximando da cadeira da frente, prestando atenção. Eu vi isso. Então aí eu já fiquei assim, falei, gente, será que ele está gostando? Ou está odiando nessa área? Uh-huh. Assim, não sabe. E aí, no final, ele falou, que deu o fulano? Era o aluno diretor. Aí eu falei, não veio. Aí todo mundo ficou tímido, não sabia se ele ia dar uma bronca, sim, assim, sim, sim, na gente, né? Uhum. Aí eu falei, mas quem dirigiu essa peça? Quem dirigiu essas cenas? Aí, timidamente, um amigo meu, eu lembro, Atenodoro Ribeiro, que acho que hoje em dia está na faculdade de Salvador, falou, foi o Marcos Alvise. Cara, ele olhou para minha cara e falou assim, você está intimado, obrigado, a partir de hoje, a mudar para o curso de direção. Aquilo me marcou muito, entendeu? Oxa. Quer dizer, entre o momento do teu amigo apontar para ti e ele virar e falar, deve ter sido assim, uns 3 segundos mais longos da tua vida, né? Mas, exatamente, foi um momento de pânico. Eu achei que ia levar uma bronca, você está entendendo? Porque uhum. Eu falei, gente... E aí, cara, foi uma epifania, porque esse homem que ele falava, ele era o maior crítico de teatro do Brasil, ele era consideradíssimo no mundo. Então, o que ele falava muito temido, era uma coisa, e muito temido por dramaturgos também, né, e diretores de teatro. Muito temido também, né? Não, aí ele falou uma coisa mais incrível ainda, que ele falou assim, olha, você tem que ir para o curso de direção porque eu vejo um dom aí para dirigir, eu vejo potencial, você um dom para dirigir. Muito forte, entendeu? E isso é uma coisa rara. Então, você tem que ir para o curso de direção. Ele ficou insistindo nisso. Cara, quando ele foi embora e que acabou a aula e tudo, sim, ele deu as notas lá e tal, quer dizer, ele ia dar a nota, quer dizer, deu a nota para... Ele dava nota para os atores e dava nota para o diretor. E aí, entendi, ele me deu nota como ator, mas aí o diretor, não sei como é que ele se virou lá com o diretor, entendeu? Sim, ele, sim, nem foi, né? Uhum. E aí quando acabou, eu me lembro que a turma toda me abraçando, me jogando pra cima. Eu tinha 17, eu era magérrimo, eu era gordo e magro, eu era mais magro que o magro, entendeu? Então eu me lembro da turma me jogando pra cima, falando, Alvise, que maravilha, não sei o que lá. E eu falava, mas vocês quase não quiseram fazer. Não, não sei o que lá. E nós, eu me lembro que a gente foi pro Lamas, era um lugar que tinha aqui, um bar muito famoso, que tinha uma... que tinha uma coisa de frutas na frente, a gente foi comemorar, a gente ia muito ali no Lamas, no Lago Machado, uhum. E todo mundo só falou nisso, só se falava nisso, olha, o Ian falou que ele tem que ir para o curso de direção. Cara, isso ficou na minha cabeça, eu terminei o curso de interpretação, de fato, uhum. E trabalhei como ator alguns anos e depois, sim, eu voltei para o curso de direção, mas eu já tinha dirigido, mas eu quis fazer, você está entendendo? Tá, e me diz uma coisa, deixa só uma perguntinha assim, parece meio clichê, mas achas muito importante para o diretor teatral, no caso teatral, tá, ele ter sido ator ou consegues imaginar... Eu acho importante agora... Tem grandes diretores teatrais que não foram atores, uhum, entendeu? Sim, agora, sim, no meu caso, eu acho muito importante porque você vê o teatro de dentro, você, sim, vê as dificuldades do ator, você quase que encarna aquilo, é uma, sim, coisa carnal, você está entendendo? Sim. Não é, sim, uma coisa só intelectual, é uma, sim, coisa que você sabe o que está acontecendo ali. Uh-huh. Como eu trabalhei 20 anos como ator, então eu tenho muita consciência disso, qual é a dificuldade, qual é o... O que está acontecendo ali? Então, eu acho importante nesse sentido. Eu não acho primordial, porque eu acho que tem grandes diretores que nunca trabalharam como ator, nunca fizeram nada. Sim. Então a gente não pode... Mas que, no meu caso, eu percebi isso claramente, eu percebi que eu podia interferir de um... Eu via por dentro, entendeu? Sim, não só vendo por fora, eu via por dentro o que estava acontecendo ali. Ah, no caso, eu imagino que está teatro... falando um pouquinho da hierarquia, diríamos assim, quase que ela se dissipa, né? Porque você está falando meio de igual para igual, em vez de um patamar, tipo assim, o chefe é, dos homens. Tipo exatamente, assim, né? Exatamente. Uh-huh. Tem esse uh-huh. sentido também. Agora, é uma coisa que para mim, foi muito claro quando eu comecei a dirigir, porque eu me vi ali, entendeu? Eu vi as dificuldades, principalmente, entendeu? Sim. Então, foi para mim muito importante ter tido essa experiência como ator durante tanto tempo, feito muita coisa, trabalhei muito como ator, né? Uhum, uhum. Tanto é que eu voltei no meio desse fuzuê, aí eu voltei com o Ney Matogrosso me dirigindo, uhum. que aliás é um excelente diretor de ator, a gente não pode, eu não posso esquecer de falar isso, sim. excelente, excepcional diretor de ator, e me ajudou muito nesse monólogo, e fomos para Porto Alegre, num festival uhum. lá de teatro uhum. Porto Alegre, que é um festival maravilhoso sim, que tem sim, aí, sim. Uhum. que tem em Porto Alegre, e foi muito legal, muito bacana, e fiz uma carreira enorme, fui até para Portugal com essa festa. Sim, eu sei disso. Só que, quando foste para Portugal, primeiro, não estava ainda o Ney Matogrosso, né? O Ney tinha acabado de entrar, na realidade, teve sim, só que ele não tinha assumido ainda, como é que fala? A de fato, né? Quando, uhum. quando eu voltei de Portugal é que ele assumiu mesmo, aí a gente parou tudo, mas ele já tinha me dirigido para ir para Portugal, já tinha feito alguma coisa, só que não dava tempo, entendeu? Entendi. E deixa eu perguntar uma coisa, querido, que eu acho, assim, a gente olhando assim bem por cima dos teus trabalhos, os autores... que adaptastes, né, para os palcos, tem um monte de gêneros e subgêneros ali, né? Uhum. Dá para sentir assim que até quando nas tuas peças mais bem, vamos chamar assim, entre aspas, super sérias, tá? Uhum. Não que comédia não seja sério, algo com sério, mas a gente sente assim, muitas vezes, o humor parece que entrando às vezes até sem bater na porta. Tá? Eu vou te dizer uma frase do Vicente Pereira que me marcou muito a minha vida. Uhum. Ele falava o seguinte, Vicente Pereira, sim. se você entrar Bravador. Num teatro e não der pelo menos um sorriso durante uma hora e meia ou duas, eu acho uma perda de vida. Então, essa frase, eu tenho uma coisa de humor muito forte, entendeu? Uhum. Então eu tenho isso comigo, eu amo comédia, né? Eu sou apaixonado por comédia. E né? querido, então... e tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é quase que, de novo, sem querer parecer autoindulgente aqui, mas que eu acho que até tem muito a ver com esse teu estilo, né, de misturar um pouco os dois, ou de sentir super à vontade com drama pesado super à vontade também com comédia, que né, a direção, diríamos assim, que te consagrou, o pessoal normalmente, né, quando, tipo assim, quase que o Marco Zero na tua carreira, que é solidão à comédia, só aí no título já tem uma dicotomia também, né, já é meio que um oxímoro, né, solidão à comédia, né. Isso aí, porque toda a obra do Vicente Pereira tem essa dicotomia, tem esse paradoxo. Esse né? lance meio tragicômico, né? Se você não entender a tragédia no Vicente, você não faz a peça dele. A primeira aproximação é pela tragédia, pelo drama. E aí que está a graça. Essa é a grande dificuldade do Vicente, que eu vejo que as pessoas dirigem, eu vejo outras montagens, já vi coisas, e isso não está muito claro. Se isso não ficar muito claro, você não atinge aquele autor. Tá, mas isso não necessariamente tem a ver com humor negro, né? Não tem necessariamente não, a ver com não, isso, não, né? Não. Uhum. Pode ter a ver, no caso do Vicente tem também, sim. tem muito humor okay. negro, mas... Uhum. Não necessariamente, entendeu? Às vezes tem só humor mesmo, entendeu? Uh-huh, não, uh-huh. não nego. Mas o Vicente tem essa questão, exatamente. Esse o Nelson título, Rodrigues também tinha muito disso, né? Esse título expressa muito a obra do Vicente, Solidão à Comédia. Sim, isso expressa sim. o que ele é, para mim. Uh-huh. Tá entendendo? E como é que, no caso também, tem peças tuas que a gente sente, tipo assim, como é que pode dizer assim, que não aceitas a limitação como é que eu posso dizer, a limitação geográfica quase do palco, né? Tem essa, parece que essa necessidade, eu não sei se é por ter, seres, até um cara, eu já li em alguns lugares falando que como tu sempre amou muito cinema, mas tem essa quase necessidade de ampliar, né? De ser mais quase que uma peça. Fala um pouquinho da tua relação com o cinema e disso, já daqui a pouco tem, vamos dizer que tens uma ideia super, vamos dizer assim, ampla, entre aspas, e chegar às vezes no palco, e o palco, vamos dizer que ele não te limita um pouquinho, às vezes, o palco, a tu contar histórias? É o contrário, o palco é a maior liberdade, o palco é a grande liberdade. Fala um pouco disso, pode ser? Porque, claro, o palco é a palavra é essência, né? A palavra é o que é, né? O palco não pode ser confundido, o corpo acompanha, mas a palavra, então a palavra ela pode te levar para qualquer lugar, ela pode te levar para o infinito, ela pode te colocar em qualquer lugar. Você vê aquele prólogo do Henrique V, do Shakespeare, não sei se você lembra dele, chega e fala, imaginem que aqui tem dois exércitos, que aqui vai... Então é tudo imagine, e você entra nisso. E ele, já estabelece, Shakespeare já estabeleceu de uma forma quase meta, né? Já exatamente, é uma encenação exatamente. Quase, né? É, exatamente. Então, a palavra, ela não tem limite. Eu acho que o teatro é o seguinte, é o maior poder que nós temos é o teatro. Eu acho aqui a minha humilde observação sobre o teatro. É, porque nem, acho que nem o dinheiro é mais poderoso do que o teatro, você está entendendo? Sim. Porque eu já vi espetáculos com produção humildes, assim, e ser... tão mais avassalador do que espetáculo em produção, com grandes produções. Então, acho que nem o dinheiro ele é mais poderoso. Então, é pelo contrário. Eu sou apaixonado por cinema, eu sou um cinéfilo, assim, daquele... Me fala dessa relação, digamos assim, essa relação entre Marcos Alves e cinéfilo, e, no caso daí, uma pessoa que, apesar de ter trabalhado com cinema, mas uma pessoa que se achou dirigindo teatro, pode ser? É, na realidade, também eu tenho que te falar isso. Eu, quando cheguei aqui no Rio para fazer teatro, eu procurei muito um curso de cinema. Que eu lá em Volta Redonda, tinha uma... Toda quinta-feira era de graça para os funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional. E toda quinta-feira passava os maiores... Tudo que você imaginar de maravilhoso passava. O cinema estava vazio. Era só eu e uma turma de 5 ou 6 que iam. E que eu vi lá? Eu vi tudo que você puder imaginar. Bergman, Fellini, Antonioni, Murnau. O que você falar aí, eu vi. Eu vi na quinta-feira no cinema 9 de abril em Volta Redonda. Cara, era uma coisa assim maravilhosa. Então, era um cineclube dentro daquele cinema, você tá entendendo? Quase como esperar a semana para ir na igreja no domingo, tipo assim, né? É, exatamente. Toda quinta-feira era um filme de arte, mas eles nem sabiam. A gente sacava, entendeu? A gente... Então eu vivi isso. Agora, eu cheguei no Rio muito cedo, né? Com 16 para 17 anos. Então eu peguei ainda Cine Paysandu, Cinema 1, a Cinemateca do Man, que eu ia sem parar, você tá entendendo? Então, a minha paixão, assim, tão grande quanto o teatro era o cinema. Eu me lembro, assim, que eu via, vi tudo. Eu não me lembro, assim, outra coisa que eu tinha que te perguntar, assim... Eu quando morei em Paris, lá em Paris tem uma coisa maravilhosa, que você vê pelo... Por exemplo, fala assim, diretor, por exemplo, Billy Wilder. Aí você vê tudo do Billy Wilder. Em Paris é assim. Então, eu morei lá um ano, eu fiquei enlouquecido, entendeu? Porque eu via tudo Billy Wilder. Então, tem o cinema que passava tudo, até se esgotar toda a obra dele, desde o início até o Festival Marlon Brando. Você via tudo do Marlon Brando, do início ao fim. E na cronologia, sabe? Que era muito interessante. Tá, e me fala uma coisa, assim, ó. Eu até usei uma expressão, se eu tiver usado de forma equivocada, eu peço até escusas no início ali, antes de a gente começar a conversar mesmo, que é quase como se fosse um, me parece quase que um alter ego teu, depois que virasse diretor, né, o Diogo Vilela. Eu adorei o Alter Ego. Ah, não, mas me fala um pouquinho, assim, ó, porque, por exemplo, quando fizeste, já te dirigiste em teatro também, correto? Sim, claro. Pois claro. É, então me diga o seguinte, quando encontraste, conheceste o Diogo Vilela, vocês viram assim que vocês pensavam de forma meio parecida, ou pelo menos encaravam o teatro da mesma, com a mesma seriedade, fala pra mim assim, quando diriges o Diogo Vilela, estás mais ou menos te dirigindo ou não? Olha, não, porque o Diogo, ele é muito mais talento, eu acho que ele tem muito talento. Eu como ator, eu tinha um talento como ator, não posso deixar de dizer isso, algum talento eu tinha. Mas eu acho que o talento do Diogo é mais amplo, entendeu? O Diogo faz tragédia, ele faz drama, ele faz comédia, na mesma dimensão. Sim, que é uma coisa que eu vejo pouco. Eu não posso citar atores, o nome, mas eu vejo atores que têm mais facilidade para comédia e tal, para o drama não tem tanto. Eu tenho um sonho de fazer A Morte do Caixeiro Viajante com o Diogo, que eu acho que ele daria um show nesse personagem. Uau. Entendeu? Eu tenho um sonho de fazer isso com ele, sabe? Porque é um Arthur personagem Miller, pra ele. Arthur Miller, grande, sabe? Peça. Arthur Miller, nossa, maravilhoso. Arthur Miller, exatamente. Puxa. Porque... É personagem para ele. E o Diogo, ele tem essa facilidade. Então, a gente é amigo desde garoto, quando eu cheguei aqui. Eu conheço o Diogo. Como é que vocês conheceram? Tempo. Ah, eu conheci ele fazendo uma peça infantil. Na realidade, ele era amigo desse rapaz que eu citei, até no Adoro Ribeiro. Ele era, sim, super amigo desse cara. E ele ia na escola, lá na faculdade, ele ia na Unirio, pegar o Atenodoro. E o Diogo era muito... a gente tem 3 anos de diferença, né? Ele parecia um menino, uma criança. E o Atenodoro falava assim pra mim, ele é talentosíssimo, Alvis, ele é super talentoso. E aí eu conheci o Diogo, aí fui ver uma peça infantil dele, e a partir daí a gente ficou amigo. Não tanto, aí não lembro, quando a gente fez O Último Carro, na peça do João das Neves, juntos, como ator, a gente ficou muito amigo aí. Aí a gente realmente ficou super amigo, entendeu? E moramos juntos, né? Eu morei com o Luiz Fernando Guimarães e ele. Nós moramos muito tempo juntos, nós três. Tá. É só para concluir que é um amigo, assim, de muitos anos, que eu tenho uma identificação muito grande com ele. E ele responde a mim, assim, de uma maneira muito forte a tudo que eu penso sobre teatro, não só de uma maneira orgânica, estou falando, mas esteticamente e por dentro também. Eu acho que com ele eu consigo explorar umas coisas bem interessantes. Sim, eu gosto muito dos atores todos. Sim, eu queria te perguntar sobre isso, alunos, querido. Não, porque é considerado um dos maiores diretores de atores do Brasil em termos de teatro. Então, assim, quem me fala um pouquinho. Quem, quem é considerado? Não, tu, né? O senhor. Ah, você. Eu? Isso. Tá ótimo. Não, por favor. Pois é, eu queria saber como é que é, no teu caso, o approach, já que dá tanta importância para a palavra, mas, obviamente, tem gente que improvisa aqui e ali. Como é que é isso de quando lês um texto, no momento que lês um texto, já vês as marcações, já te projetas para o palco com as marcações? Como é que esse lance, qual é o teu grau de adaptabilidade quando está dirigindo? Olha, eu vou falar uma verdade para você. Eu leio um texto, eu estudo um texto. Okay. Eu sou meio Clarice Lispector nesse sentido. Eu vou te dizer por quê. Eu estudo o texto e estudo muito. Eu, quando chego no teatro, eu esqueci tudo que eu fiz. Ali acontece tudo, eu não sei te explicar direito. Embora eu tenha estudado, entendeu? Eu estudei aquilo tudo, eu me preparei para aquilo tudo. Aliás, no Hamlet tem uma frase ótima, né, que o Hamlet fala, né? Estar preparado é tudo. Então, realmente, eu me preparo. Mas quando eu chego no teatro, o teatro é um lugar muito mágico, é um lugar muito... é muito forte um palco. Então, quando você chega ali, as coisas começam a se transformar e as coisas começam a mudar sempre para melhor. Sim. Embora eu estude muito, eu visualizo as coisas. Entendeu? Eu visualizo a luz, eu visualizo o som, a trilha. eu mais ou menos, eu vou tateando com o ator, buscando aquilo, entendendo aquilo, né? Porque é uma jornada pelo entendimento, né? Porque a gente tem que entender para depois soltar, como é que fala? A gente tem que entender racionalmente e soltar tudo, né? Tem uns diretores que falam que a pessoa precisa, tipo assim, quase que memorizar para depois literalmente esquecer, né? É um pouco essa relação, você sabe? É, porque eu estou falando isso da Clarice, que ela falava assim, Clarice, você escreveu isso? Ela falava assim, ah, eu escrevi isso. ela tomava susto, entendeu? Eu escrevi isso, meu Deus. Ela ficava... Então, eu meio na hora, eu sou tomado por uma... O Diogo fala que parece uma entidade. Chegou a entidade. Que baixa um negócio. Eu não sei o que é isso exatamente, mas ali eu sou meio que... tomado por uma coisa que vai... É uma coisa que eu posso chamar de intuição, né? Que a gente pode chamar de intuição. Que a intuição ali funciona, você tá entendendo? Então é uma mistura de tudo, você sabe? E achas que a experiência teatral ajudou no teu lado intuitivo? Com certeza. Ah, é? Quer dizer, o teu grau de intuição mudou, então, de quando era... Porque você aprimora, né? Tudo você aprimora, né? A intuição não está... Eu acho que a intuição não está desconectada das coisas, entendeu? Por exemplo, você tem um feeling, uma intuição, ela não vem do nada, ela vem através de um trabalho. Até mesmo Picasso falava isso, né? Sim. Eu não me lembro exatamente, ele falava, muito trabalho, e falaram uma vez, você é um gênio, ele falou, não, mas tem muito trabalho, tem muita coisa, entendeu? Então eu acho que a intuição, ela vem por esse canal, você sabe como é que é? Vem por um canal que tem a ver com tudo que você está fazendo. Eu acho que você aprimora aquilo de uma certa maneira, eu acho, né? Sim. E eu queria saber também o seguinte, a intuição não pode partir do nada, você... Por exemplo, eu não estudo nada. Se eu não sei, É quase como se a pessoa tivesse que cultivar a intuição, correto? É, exatamente, mas ela não vem do nada. Se você não estuda, se você não faz nada, se você não lê aquilo, você vai dirigir uma peça que você não sabe o que é, que intuição que você vai ter? Você não vai ter nada, né? Porque... exatamente, você vai ter intuição a partir do nada. Então, você não pode ter intuição... A tua intuição tem a ver com tudo que você está pensando, com tudo que você está fazendo. Então, por exemplo, às vezes vem uma imagem para mim, sabe? Às vezes vem uma música inteira. Quando eu dirigi Colombo com o Rubens, veio a trilha da peça, foi aquela a Sinfonia do Novo Mundo, do Dvorak. Sim. Ela veio, aquele movimento, o adágio, veio inteiro na peça, entendeu? E agora, o Rubens já tinha um pouco tateado, ele estava, como é que fala, não estou lembrando da palavra, mas ele já estava apontando um pouco, aí ele falava assim, houve Dvorak, entendeu? Ele falava umas coisas assim, entendeu? Então aquilo tudo não veio sozinho, obviamente, claro, entendeu? Então, claro. É um diálogo, olha, é um permanente diálogo. A criação é uma maravilha, o teatro, porque é um diálogo, é uma coisa junto, não dá para você fazer aquilo sozinho, é uma coisa que é todo mundo, é o cenário. Olha, a única coisa que eu não consigo enxergar é o cenário. Eu finjo com isso. Todos os cenógrafos que passaram por mim, eu finjo. Eles me mostram planta baixa, parece que eu estou vendo nada, entendeu? Tá, então... mas mal que lhe pergunte, o teu trabalho como iluminador também é bastante conhecido. Então, na verdade, iluminação pode ser uma espécie de cenografia, correto? Aí, Marco, vem o cinéfilo. Através da luz eu faço cinema, eu dou close, eu faço tudo que no cinema tem, eu faço tudo, entendeu? Através da luz. Entendi. Claro, eu armo a cena para isso. O La Ronde, uma montagem que eu fiz no Teatro Villa-Lobos, a primeira, as pessoas falavam muito, Ítalo Rossi uma vez, falou assim, parece cinema, e tinha a ver com aquilo, entendeu? Parece cinema, Alvisa, eu nunca me esqueço dessa observação. Das pessoas falando que parecia cinema. E eu acho que estava através da luz. Embora eu trabalhe com um iluminador a minha vida inteira, que é o Laffer, e ele realiza todos os meus sonhos, né? Perfeito, perfeito. Querido, eu, sei lá, eu quero te agradecer, assim, mesmo pelo teu tempo. Posso falar das minhas inquietações? Por favor, fique à vontade. Para finalizar? Claro. Eu tenho três projetos que eu estou pensando muito fortemente. Eu acho que o inspetor-geral, que eu acho que para esse momento agora seria uma maravilha, né, nesse país que a gente vive, porque ele fala tudo sem dizer explicitamente, né? O inspetor-geral do Gogol que está falando. Esse é um projeto que eu estou tendo agora nas minhas inquietações de quarentena. Isso já estava meio... adorei inquietação de quarentena. Isso já estava meio... Eu esbocei um pouco com os meus... Eu tenho uma turma de alunos que eu adoro, e eu estou com eles projetando isso, espero que dê certo. Perfeito. O Ricardo II do Shakespeare, que eu gostaria muito de fazer, eu acho o texto mais bonito do Shakespeare depois do Hamlet, entendeu? Eu acho um texto belíssimo. Eu não sou nem perto expert em Shakespeare, mas dá para dizer também que esse especificamente é um dos textos dele mais, eu acho, atuais, né? Ah, totalmente atual, totalmente. Uhum. Inclusive, se referindo à questão do poder, então claro. É atualíssimo, né? Uhum. E o outro texto que eu adaptei um texto para teatro chamado Sonho de um Homem Ridículo, é um conto do Dostoiévski, entendeu? Uhum. Então, eu estou agora numa... Estou aqui numa... A gente está num encontro com o Matheus Nottergalli. A gente está, como é que fala? A gente está se aproximando, assim, para ver se a gente faz isso. Então, nessa quarentena, eu estou enlouquecido com... Porque eu estou em casa desde março, né? Não sei se você sabe. Sim. Então, eu tenho que fazer isso, né? Senão eu vou explodir, né? Claro. Então, eu tenho essas inquietações, assim, sabe? Porque a Cal acho que só volta em agosto, meio de agosto, então eu tô com essas inquietações por dentro me... Mas adorei falar contigo. Não, você. Pô, obrigado, querido. Só uma coisinha, se tivesse que escolher a primeira dessas três, se pudesse adaptar amanhã, começar amanhã, qual dessas seria? Seria inspetor-geral, né? Agora você realmente... Não, agora você sacanear um pouquinho, né? Como é que é? Dessas três que eu citei, você fala... É, isso. Não, eu acho que a mais próxima, né? A mais que dá para fazer imediatamente é o Sonho do Homem Ridículo, que é um monólogo, né? É mais fácil, né? Porque o inspetor-geral é uma peça de, sei lá... 25 ou mais atores. Isso. O Ricardo II também se aproxima disso. Sim, é eu vou adaptar. Tem uma tradução, é o Silvio Albuquerque fez uma tradução linda para mim, que é o Silvio, ele traduziu essa peça do Florian Zeller, A Verdade, a tradução é dele, ele que me mandou essa peça. Ele é o nosso embaixador lá no Canadá, e ele é um excelente tradutor, você sabe? É um cara incrível. Que maravilha. E essa tradução dele, na verdade, eu fiquei apaixonado. E pedi para ele fazer a tradução do Ricardo II, que é uma coisa que eu tinha um sonho de fazer. E ele fez para mim uma tradução linda. E agora vamos ver o que vai dar aí. Eu tô nessa batalha. Nesse aguardo, eu espero muito poder ir a Porto Alegre. Eu amo Porto Alegre, você sabe? Que maravilha. Só para te dizer, a rádio é em São José dos Campos. Eu estou em Porto Alegre. O pessoal que às vezes fica perguntando, peraí, mas a rádio é esse sotaque? Pois é, eu sou piauiense, mas literalmente criado no Rio Grande do Sul. Olha, é verdade. Isso aí é a expressão máxima da globalização. Exatamente. Eu sou um Papa Goiaba, como se diz, que eu sou de redonda. Estou no Rio com o pessoal de São José dos Campos. Não, que é maravilha. Maravilha. Eu já fui com todo mundo tentando se também. Entender. Todo mundo tentando e você está em Porto Alegre. Olha que loucura. Então estamos aqui globalizados completamente. Querido, assim, ó, de coração, tá? Eu acompanho teu trabalho, assim, há algumas décadas. Muito obrigado pelo teu tempo, tá? Uma honra, tá? Pô, que isso. Obrigado a você. Pra mim também. Um grande abraço. Um abraço pra todo mundo aí da rádio, São José dos Campos, pra todos aí, por favor. Muito obrigado e um abração, querido. Até mais. Valeu, meu amigo. Tchau, querido. Abraço, querido. Tchau. E aí, querido? Muito divertido, hein? Querido. Não, às vezes tem que explicar, né? Porque a quantidade de gente, né? Quando eu convido, eu sempre falo a São José dos Campos. E o pessoal, tá, mas com esse sotaque, tá? Primeiro, acho que o pessoal não consegue. Não tem gaúcho mas, aí São José dos Campos? Com esse sotaque? Não, pior é você dizer que é piauiense com esse sotaque. Não, pronto, daí é pra pirar mesmo, mas é a pura verdade, né? Então, o que, que a gente pode fazer, não é mesmo? Não, e tem gente. Não, e tem gente que fica, peraí, o estúdio é em São José e o Marco tá em Porto Alegre, que diabo é isso? Que doideira. Queridão, vamos então para a nossa pesquisa musical, então, vamos lá? Bonito nome dessa música. Pode ser depois de pode, tocar? Pode, pode. Vamos lá, Rogério. We'll meet again. Life will be sweet again. My heart will be again. How lonesome I have been, how much I cried, you'll never know. But loneliness and death have only made me love you more. I'll kiss and live again. My love I'll give again to you alone again. When you come back to me, how lonesome. Prefiro não comentar, porque como eu sou apaixonado por música negra, seja ela soul, rhythm and blues, qualquer outra, então eu não comento, porque eu sou apaixonado por isso. Não, na boa, essa canção aí, de novo, vamos nos repetir um pouquinho, tá? Mas que injustiça, né? Essa canção aí é uma raridade total, esse grupo é The Clovers, seria algo como Os Trevos. Trevo de, né, da sorte. No caso, a canção, já que o João tinha perguntado, né, antes ele voltar a perguntar e me constranger, eu já vou falando, então, sobre essa canção. Né? O nome é When You Come Back To Me, uma canção de 1950, exatamente, foi lançada tipo, em novembro de 1950, quer dizer, quando você voltar para mim, ou seja, quando você regressar para os meus braços. É uma canção de 1950. O João tá rindo agora, mas ele ficou emocionado, que eu sei, né? Não, fiquei. Eu adoro música negra. Esse grupo é um grupo afro-americano da capital federal, lá de Washington, D.C. O sucesso deles, a gente até já tinha tocado em outro programa, outra canção obscura, e no caso, a canção, a única, diríamos assim, a canção carro-chefe deles, dá para dizer que eles, infelizmente, dá para usar aquela expressão, né, do One Hit Wonder, que só tiveram um grande sucesso, foi Love Potion Number 9, né, Canção do Amor Número 9, que é uma canção que fala de alquimia e do cara tomar a poção e finalmente poder conquistar quem ele ama. Mas tem uma canção logo depois que foi sucesso mediano, E a que a gente vai ouvir daqui a pouco é uma canção de 57, o nome é Here Comes Romance, ou seja, tipo assim, te segure que romance está vindo aí, né? Romance está chegando. Esse grupo, né, é um grupo de rhythm and blues e doo-wop, né, ou seja, todo esse doo-wop basicamente é tipo assim, uma orquestra feita por vozes, né? Eles, nos anos 50, por causa de Love Potion No. 1, e um pouquinho por causa do seu Here Comes Romance, eles chegaram a ser muito populares. O único sucesso que chegou aos top 30, top 30, foi a canção Love Potion No. 1, que é do Liber e do Stoller, dois mega compositores, e Here Comes Romance fez um sucesso, como eu falei, mediano de uma vida daqui a pouquinho. Mas, o que eu posso dizer, eles começaram em 1946, com o barítono Harold Lucas, com Thomas Woods e com Billy Shelton. Então, ele inicialmente era um trio, né? Depois eles viraram um quarteto. Tinha um colega deles de colégio que eles trouxeram, e o cara virou tipo, o vocal principal, o John Bailey, chamado de John Buddy Bailey. Né? Então eles podem ser ouvidos na trilha sonora de alguns sucessos, né, de cinema, mas principalmente dá para destacar aqui o American Graffiti, né, aquela obra-prima que o George Lucas dirigiu antes de ficar bilionário com Guerra nas Estrelas. No Brasil era Loucura de Verão também, algumas chamam de Loucura de Verão, né, American Graffiti, que é um filme super nostálgico, que a trilha sonora vendeu montes e montes, tudo de hits dos anos 50 e 60. Então, vamos tocar, querido? Vamos, eu só queria dizer o seguinte para você. Você sabe que eu não gosto muito do termo afro-americano? Ah. É a mesma coisa que eu dizer, eu gosto de música afro-americana. Não, eu gosto de black mesmo, de música negra. Sim, música negra. Eu reconheço até que, às vezes, como é que é, né? Fica, às vezes, e sabe que não tem a ver contigo, não tem a ver comigo também, mas às vezes a gente, sei lá, acaba sem notar, ficando meio com papas na língua, como se fosse ofensa até dizer negro ou não, agora, né? Mas tudo bem. Música negra mesmo, americana, e são negros, né? É interessante dizer isso, porque tiveram depois versões, tá? Que foram adaptadas por grupos de integrantes brancos e acabaram até vendendo mais. Então, tudo bem. Então, o Billy Shelton, Harold Lucas, Thomas Woods, um trio de negros americanos de você Washington, veja, D.C. Você veja que a Billboard tem lá Black Music. Continua até hoje. Eu gosto é dos negrões mesmo, cantando, das negrões. Eu prefiro até chamar a música de música soul, porque tem vários brancos com, digamos assim, com alma negra e vice-versa, né? Então no final das contas vai muito além, a gente sabe que vai, tem muito mais a ver com sensibilidade do que daqui a pouco com cor da pele. Olha, né? Então, com esse negócio de alma eu não me meto, porque como eu não tenho, então não tem problema. Vamos lá, vai. Vamos lá, Ria Campos Romero. You kiss me gently, and as we dance, you hold me closely, and here comes romance. Oh, oh, oh, oh. Eu quero te agradecer por outra coisa, viu, Marco Antônio? O som do vinil, eu amo esse som do vinil, esse chiado, essa estática, pois eu sou apaixonado. Às vezes, né, eu me lembro que já tinha me falado já, acho que mais de um ano até, que uma vez eu fiquei assim, meio sem graça até, porque a qualidade estava meio ruim. Adoro. Né? Mas é aquele papo, né, interessa o que está tocando ali, né, se tiver até com esses problemas, a gente fica às vezes com esse pé atrás, imaginando o que será que a pessoa do outro lado, será que ela não vai reclamar por tal qualidade, mas não. Né, essas duas aí, em termos de Brasil, essas duas são super raras as canções, então é isso que a gente conseguiu, dá pra ouvir bem, isso que importa. Né? Não, e o som do vinil é uma coisa maravilhosa. Ele fica, é um som palpável, né? Olha, muito interessante. Parabéns outra vez, gosto não, valeu, pra cacete. Não, agora eu gosto pra cacete desse cara que nós vamos tocar sim. Agora. Vamos lá então, gente, década de 60, a gente tá entrando. No chance to ever make up. But when they ask me, I'll say it's my fault. I'll take all the blame. I'll say I'll say I'm a Which one did the blundering? Coisa bonita, hein, meu amigo? De arrebentar o coração. Gente, pessoal que não reconheceu, esse é o grande, lendário Roy Orbison, essa canção, para variar, que elas, a gente cita aqui direto, né, tanto tocar na íntegra, canções que injustamente não fizeram sucesso, essa maravilha, o nome é I'll Say It's My Fault, canção de 1960, a tradução quer dizer, né, eu reconheço que é minha culpa. É verdade, é verdade. Eu concordo com você, eu concordo. Eu gênero número e grau. Eu diria que é minha culpa, é isso, pois, né? Pois é. A gente, ele teve vários hits, né, do Brasil e em outras partes do mundo. A partir dos anos 80, ele teve a carreira meio redescoberta, obviamente, porque, por causa de uma canção clássica dele, Pretty Woman, que obviamente virou a canção tema do filme Uma Linda Mulher, né, Pretty Woman, Linda Mulher, aquela baita comédia romântica, com, obviamente, o pessoal lembra, obviamente, com Julia Roberts, até o Jason Alexander, que depois foi Seinfeld, tá, no filme, o Richard Gere, obviamente. Ele teve vários hits durante a carreira, mas que a gente vai tocar daqui a pouco, vai ser uma que no Brasil, infelizmente, não é tão conhecida. É uma canção que eu adoro, Only the Lonely, ou seja, Somente os Solitários. É uma canção que ele fica basicamente falando de como o amor, tipo assim, como ele é azarado no amor, mas ele está falando isso que ele sabe, segundo a letra, que os solitários conseguem entender os maus momentos que ele passa pela vida. Então, ele nasceu, o Roy Orbison, em 1936, faleceu em 1988, filho de uma enfermeira e de um mecânico em Vernon, no Texas. Ele e os irmãos sempre sofreram de problemas de visão e com o cabelo ficando branco desde que eles tinham seus 20 e poucos anos. Ele até começou cedo a pintar o cabelo de preto e a usar óculos escuros com uma lente grande. Por quê? Porque, como ele enxergava muito mal, com a lente escura, não dava para notar o quão grossas eram as lentes. Ele culpava positivamente o pai dele por ter despertado o amor pela música, porque com 7 anos ele ganhou um violão do pai, e ele disse que a influência dele principal foi a música country, também Glenn Miller e bluseiros que passavam pelas cidadezinhas do interior ali, literalmente em caçambas de caminhão, de picapes, paravam em algumas cidades e tocavam canções, né, se apresentavam tipo assim, de forma super improvisada, em troca de alguns trocados. As canções dele, uma coisa muito interessante, que tem, né, fartas doses de rock and roll em muitas delas, composições assim, com muita melancolia nas letras, um cara assim que nunca teve problema de expor assim como ele era sofrido nessa área do amor. E ele uma coisa interessante é que ele fatura crossover, né, da pessoa ser de um gênero musical e agradar pessoas fãs de outros gêneros. Isso dá para mostrar só o seguinte: ele fez tours pela Austrália, Nova Zelândia, com quem? Com Beach Boys e Rolling Stones, ou seja, né, parece que nada a ver, mas ele imagina só como eles e os Beach Boys e os Rolling Stones super fãs dele. Ele era viciado em cinema, diz que via até 3 filmes por dia quando não estava em tour, e também viciado em motos. Ele até culpava o Elvis disso aí. Então o cara adorava moto e também idolatrava carros. Então, diz que várias vezes ele tinha, tipo assim, num ônibus de tour, assim, passava um carro legal, ele pedia para seguir o carro, fazia sinal para o cara parar, e às vezes, literalmente, descia, pagava à vista, e mais com grana do táxi, para a pessoa poder voltar para casa e já ficava com o carro. Em 68, ele se apresentava na Inglaterra, quando recebeu notícias que a casa dele no Tennessee havia incendiado, matando dois dos filhos dele. Um troço terrível, em 68. Nos anos 80, ele quase esquecido, fez tour pela Bulgária com grande sucesso, e, obviamente, teve, né, canções dele regravadas por um monte de gente, inclusive a sensacional Katie Lang, super fã dele, regravou. Uma pessoa que vivia elogiando ele era o Bruce Springsteen. Então, quer dizer, é legal que assim que ele passou por várias décadas sendo admirado. Ele pode ser ouvido em cerca de 130 trilhas de filmes, incluindo Zabriskie Point, aquele filme, né, do pessoal, obviamente, lembra do Antonioni, Michelangelo Antonioni, O Homem Caiu na Terra, do Nicholas Roeg, com David Bowie, Veludo Azul, uma das cenas até mais assustadoras, Veludo Azul, Dennis Hopper, com o Dean Stockwell, né, o Dean Stockwell de batom, ali, dublando em Dreams. Uma cena assim, eu lembro que ele tinha o pessoal assim, se levantando do cinema, assim, eu lembro que nossa, o cabelo assim, da nuca, né, se lembra, né, e ali tu sabe que qualquer hora o Dennis Hopper vai explodir, e alguém vai pra cima, né? Alguém vai ser morto. Pois é. Por sinal, esse filme de 86, né, O Veludo Azul, também ajudou também a uma nova geração, no caso, nos anos 80, a descobrir o grande Roy Orbison. Também que eu posso dizer, ele fundou o grupo Traveling Wilburys em 88, né, com o Jeff Lynne, do Electric Light Orchestra, que a gente adora, George Harrison, sim, Tom Petty e Bob Dylan. Só gente que a gente imagina aqui, né, no programa, que vai ter algum sucesso. Vai ter futuro. Tem futuro. É, George Harrison até já faleceu, mas eu acho que ele faleceu até com bastante sucesso, né? Pois é, só para avisar a gente, por favor, é um comentário, a gente está brincando aqui, né? A gente não tem um alfabeto assim. Ele foi ator num longa, protagonista de um longa chamado The Fastest Guitar Alive. Traduzindo literalmente seria o violão mais rápido, vivo. O violão vivo mais rápido. No Brasil era O Violão Heróico, um filme de 66, com a missão de faroeste com espionagem, uma espécie de James West feito um ano antes do seriado. Assim, o filme, muitos críticos colocaram na lista dos piores do ano, mas eu vi só pedaços, que o filme é super raro. Vi um pedacinho aqui e ali, e eu acho até bem interessante. Só que, é claro, é meio bizarro tu ver ele de protagonista, né? Ele tinha, já usava esse cabelo, essa peruca, né? E os óculos ali. Então, o filme é meio assim atemporal, porque se passa no Velho Oeste, mas tem referências de outras épocas. Eu acho que a gente... Vamos tocar, por favor, o Only the Lonely? Vamos lá. Por favor. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby, there goes my heart, they're gone forever, so far apart. But only the lonely know why I cry. Only the I cry for you. Dum, dum, dum, dum, dum, maybe tomorrow, a new romance, no more sorrow, but that's the chance. If your lonely heart breaks, only the lonely. Oi, Marco Antônio. Obrigado por ter tocado na íntegra. Eu sabia, falou sério, começou a tocar. Eu, não vai ser tirado antes. Não vai ser, tá. Obrigado, querido. Assim, ó, Only the Lonely também é o nome de um filme. No Brasil recebeu o título Grotesco, é um filme dos anos 80, uma comédia muito. Uma comédia adorável, até com um grande falecido, Deus o tenha, John Candy. E com a maravilhosa Ellie Sheeran, é um filme no Brasil, era, o título original era Only the Lonely, né, por causa da canção, é também com Anthony Quinn, e no Brasil levou o título Mamãe Quer Que Eu Case, porque era de um solteirão e a mãe ficava pressionando ele para casar. Então, vai, é só uma curiosidadezinha aqui. Essa canção aí é uma canção, né, de 61, 60 para 61, então a gente ouviu Only the Lonely, que essa fez sucesso estrondoso no mundo. No Brasil, se eu não me engano, foi só mediano. Mas a anterior ao Say It's My Fault, né, aquela que eu reconheci que a culpa foi minha, aquela canção, essa não fez sucesso algum. Então, querido, vamos adentrar o número 70. Eu queria então comentar o seguinte com você. Perceba que as músicas dos anos 50 e 60, ela tem uma duração de 2 minutos, 1, 2 minutos e 25. Nos anos 70, elas já foram esticadas para 3 minutos, 3 minutos e 50. Até que o grupo Red Earth fez um disco fantástico e que eu tenho o vinil até hoje. Sim, adoro Red Earth. A gente volta e vinha falar com disso. Com Get Ready, com 28 minutos. Uh-huh. 18 ajudou de um muito lado. Também, sabe o que, querido? Aqueles experimentos musicais. Exato, Josh Moroder. E também nos anos 60, aqueles experimentos musicais, por exemplo, de rock progressivo, né? É. E daí ficava aquelas sagas, né? E daí, obviamente, nos anos 70, como citasse o George Moroder, quis, ele também quis, como ele sabia que a canção, muitas das canções daquele movimento, no caso disco, né, que estava começando, eram, sim, daqui a pouco superficiais, ele queria, ele dava aquelas entradas assim, que até chegar a voz do cantor, às vezes era 5 minutos, né? Bom, vamos lá? Vamos lá, nos 70, por favor. Fleeting memories of time or moments, remembering when you were mine, those moments of little things we said and did. Oh, no one could ever take away those precious moments. A woman loves a man in quiet moments, when no one else can feel the fire growing, and only love was there, but now it's gone. I can't take another moment without you, and live another moment without you, and take another day. You is beauty in a poem, and written from the joy of tender moments, and vowing only love like you and I. I can't take another moment without you, can't live another moment without you. And live another day in love, alone, so alone. Can't take another moment without you, and can't live another moment without you. Can't live another day in love, alone, so alone. Can't take another moment without you. Can't live another moment without you. Can't live another day in love, alone, so alone. Uma pena, viu? Pois é, essa canção aí não fez sucesso, canção de 79, nome Moments. Me diz uma coisa, Marquinho, ela é antes ou depois de... Emotion? É. Ela é posterior. É, então provavelmente é porque ela ficou muito marcada com Emotion. Exatamente. É. O pessoal que não está reconhecendo, gente, o nome dessa cantora é Samantha Sang, né? S-A-N-G. Sang. Muita gente até pensava que o Sang era uma brincadeira com o passado, né, de Sing, né, ou seja, Samantha que cantou, Samantha Sang. Não, sim, é que ela é de origem chinesa, o bisavô dela era um, não sei se herbalist, acho que em português seria o pessoal chama aqui, a pessoa que é expert em ervas, é herbalista, seria isso? Eu acho que são herbalistas. Pois é. Mas quero deixar claro, ervas mesmo, ervas medicinais, não é erva daninha que muita gente está ouvindo aí e o João já está chegando para não rir. Não, pode ser herbalista ou pode ser maconheiro. Sim, no caso, supostamente não era, tá? Mas era o bisavô dela, ela é australiana, né? Como eu já falei, Samantha Sang. Ela foi conhecida, ela começou a carreira com 8 anos de idade, cantando na Austrália. Ela ficou conhecida antes de Samantha Sang por dois outros nomes, Cheryl Lau Sang ou Cheryl Gray. Ela nasceu em 51, em agosto de 50, 5 de agosto de 51 na Austrália, né, protegida do Barry Gibb, que acompanhou a carreira dela, né, os Bee Gees moravam na Inglaterra, e o Barry gostou, a viu se apresentar em programa de rádio. Quer dizer, ouviu ela se apresentando, a Samantha Sang se apresentando num programa de rádio na Oceania, e daí decidiu ajudar na carreira dela, né? O maior sucesso dela, como o João tinha já citado antes, é uma canção da virada de 77 para 78, Emotion, né? Que tem até participação nos backing vocals dos Bee Gees, no caso do Barry matando a pau. No caso, o que a gente pode falar dela? Ela... sobre filmes que ela pode ser escutada. Tem um filme chamado The Bitch, que no Brasil era o Garanhão Prostituta, um filme com a Joan Collins e o italiano que foi lançado como imitador de Terence Hill, que estava até meu amigo no Face, Antônio Cantáfora, que até filmou em Paraty, Gabriela, a versão cinematográfica do Gabriela. Ele era o personagem, vergonhosamente esqueci agora o nome do personagem, mas na novela original era o grande Fulvio Stefanini. Pois é, quando fizeram o filme, que tinha coprodução italiana, foi o Antônio Cantáfora que fez. Esse, o Antônio, fez com a Joan Collins um filme chamado The Bitch, O Garanhão é Prostituta, que é um filme de discoteca, né, sobre uma empresária que tem uma mega disco na Inglaterra, e a canção da Samantha Sing canta na trilha sonora. Também tem um filme chamado Roll Bounce, no Brasil era Ritmo Alucinante, que é um filme de rito de passagem passado, nos anos 70, mas foi filmado acho que em 2004, e também tem um longa francês chamado Disco, que não passou no Brasil, não é conhecido no Brasil, que também faz alusão à discoteca. Então, querido, vamos tocar um trecho, por favor, do Emotion? Instead of me tonight, and where are you? Olha, Marquinho, infelizmente o botão do stop aqui deu problema. Deu problema, né? Pois deu. Eu pressionei o play e o stop depois sumiu, desapareceu da minha frente. O Rogério procurou lá na mesa, tudo também, não achou. Pelo menos a gente trocou, né, na íntegra. Maravilha, eu adoro essa canção, Emotion, valeu. Emoção, né, obviamente, Emotion. Uma coisinha, não é essa que foi mega hit, mas a anterior, né, eu sinto uma pegada super forte na anterior, que é bem, assim, dramática, bem... me lembrou, assim, Pacas, uma mistura, sabe de quê? De, claro, com diferença na voz um pouco, mas assim, algo que eu conseguiria ouvir sendo interpretado pela Barbara Streisand ou pela Shirley Bassey. E tem uns pedaços, né, verdade, depois do iniciozinho, que dá pra gente imaginar direitinho tocando como trilha sonora de James Bond. Também. Né? Pois é. Essa Emotion, claro, é outra pegada, mas a que a gente tocou antes, que é raríssima, Moments. Então, querido, vamos pros anos 80, então, vamos lá, então. Oh, the night train's gone, and we're so Marco Antônio. Está nos anos 80. O nome dessa banda, Modern English. Já tinha tocado outra raridade deles há uns meses. No caso, essa canção de 86, o nome Night Train, Trem Noturno. Como eu falei, de 86. O maior hit do grupo foi uma canção que eu amo, não é muito conhecida no Brasil, chamada I Melt With You, seria literalmente Eu Me Derreto Com Você. Oi! Isso, de 82. Acho que eu vou ouvir daqui a pouco um trecho. Essa banda aí é uma banda de post-punk, new wave, de Colchester, na Inglaterra. Começaram em 79, foram até 87, depois voltaram em 89, ficaram até 91, depois 95, meio que até os dias de hoje, só que só com o vocal ainda do praticamente do grupo da formação original. A canção que a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, a Melt With You, que é a única coisa mais próxima de sucesso deles, no Brasil não fez, mas foi bastante sucesso nos Estados Unidos, nos anos 80, até lembra, se não achar parecido, lembra até The Cure. A intenção deles, quando eles se formaram, eles eram muito influenciados pela banda Joy Division, mas o hit deles, I Melt With You, tem uma pegada, na minha opinião, mais daquela fase 80, 86, 87, apesar de ela ser de 82, mas parece um pouquinho aquela pegada já do meio dos anos 80 do The Cure, quando eles ficaram mais comerciais, digamos assim. Podem ser ouvidos, esse grupo, perdão, fiquei engasgado, pode ser ouvido na adorável comédia romântica Valley Girl. Segundo alguns dados da internet, eu acho que, na verdade, não teve esse título, mas eu já vi, não sei se é aquelas coisas de lançam pirata tempos depois e o pessoal bola um título, mas eu já vi que algumas referências citando que o nome no Brasil seria Sonhos Rebeldes. Eu conheço o filme pelo título original, que era Valley Girl. É o primeiro filme estrelado pelo Nicolas Cage. É um filme de 83, e a primeira vez que ele usou o sobrenome Cage, em vez do sobrenome dele de batismo Coppola, né? Ele é sobrinho do Francis Coppola. Também esse grupo Modern English pode ser ouvido na trilha sonora de um filme chamado Jovens Bruxas, e num recente drama, como essa canção é muito cultuada lá, foi feito por 2011 um drama muito louco, né? Um drama louquíssimo, assim, chamado I Melt With You, usando o título da canção, que era um filme com Rob Lowe, com a Carla Gugino, com a ex-atriz pornô Sasha Grey, e é sobre uma alucinógena reunião entre ex-colegas de faculdade, onde tudo dá errado. Assim, e o diretor, né, o Mark Fallington, que fez um filme que eu amo com Jeff Bridges e com Tim Robbins, chamado Suspeito da Rua Arlington, é ele que dirigiu esse filme I Melt With You, que ele diz que se inspirou de tanto que ele escutava nos anos 80 a canção, que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco. No Brasil, até esse filme I Melt With You se chama Pacto do Passado. Querido, vamos tocar, por favor, a canção de 82, I Melt With You. Vamos lá, Rogério. Moving forwards, using all my breath. Making love to you was never second best. I saw the world crashing all around your face. Never really knowing it was always mesh and lace. Lives, the kind which never hates, trapped in a state of imaginary grace. I made a pilgrimage to save this human race, never comprehending the race I'd lost. Marco Antônio. Querido, muito obrigado por tocar também essa na íntegra. Eu sabia que você gosta. Pois é. Essa canção, pessoal, não imagina como foi importante para mim quando eu fiz intercâmbio em 86. Eu descobri esse filme que já tinha uns 3 anos, o Valley Girl, que basicamente a trama é um punk de Hollywood, né, que é um bairro em Los Angeles, que se envolve com uma patricinha do Valley, né, do San Fernando Valley, que é uma parte mais classe média alta, digamos assim, uma patricinha, pessoas de mundos diferentes, né, e daí todo o lance das colegas pressionarem ela, pressionarem os amigos dele também pressionarem. É um filme muito do bem, por sinal até foi refilmado, se eu não me engano, há menos de um ano. Mas a versão para mim que vale mesmo é a dirigida pela Martha College com Nicolas Cage em início de carreira. E como eu falei, depois essa canção ficou tão cultuada e tão conhecida que daí fizeram um filme usando o título, né? Melted Deal com Rob Lowe, mas já é outra coisa, é um filme de 2011. Então, assim, ó, agradecer, queridão, o espaço. E dar a segunda, então? Estaremos juntos novamente. E no nosso lounge, na segunda-feira, tá legal? Esperamos que o queridíssimo Renzo, né, se ele tiver num balcão, alguma coisa, que tá, traga tá, o balcão para tá, perto, tá, pra tá, gente poder tá. ficar conversando, agora, não ficar só no uísque. Eu queria dizer para você o seguinte: a mãe da Liv Tyler namorou alguns caras bons: George Harrison, Jimmy Page, Mick Jagger, Rod Stewart, John Taylor, Todd Rundgren, Coyote Shivers, além de Steve Tyler. Tá, gente, só dizendo, é que ontem a gente conversou sobre isso aí, porque o Todd Rundgren colabora, né, não oficialmente, mas oficialmente, né, com a rádio. Já. Isso, pois é, e daí a gente tava falando, né, porque né, o Todd Rundgren é um mega músico, e foi, tipo assim, o pai presente na vida da Liv Tyler, né, apesar de não ser o pai, entre aspas, biológico, né, mas legal que você tá agora, isso, né, eu sei o seguinte, que ela era aquelas tietes, né? Cara, sabe que o lance, né? A gente tá sempre atrás de alguém de banda, exatamente, né? Agora ela diz aqui que para proteger a criança da fama de viciado em drogas do pai na época, sim, envolvido em manchetes escandalosas em jornais e pendências legais, Bebê deu-lhe o nome de Liv Rundgren e afirma que a menina seria filha do cantor, registrando como tal. Só na puberdade, Liv descobriu ser realmente filha de biológico. Sim. Supostamente, querido, o episódio foi assim, ó. Ela, né, sempre adorou o Todd Rundgren, um cara completamente do bem. Do bem. E isso. E disse que o diabo tava vendo TV, assim. Peraí, mas esse cara é igual a mim? E era o Steve Tyler do Aerosmith se apresentando, né? E ela disse que foi falar com a mãe ali e disse que em segundos a mãe, tá, biologicamente mesmo, é o Steve Tyler, né? E ele passou por muitas dificuldades. Ele meio que, a banda é uma banda super veterana, Aerosmith, né? Mas eles estavam totalmente no ostracismo. Eu me lembro que eu estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e precisou daquele grupo, que eu nem gosto, o pessoal sabe que eu não gosto de rap, aquele grupo Run DMC, para regravar a canção, né? Walk This Way, com participação, uma canção que tinha sido famosa com Aerosmith. E daí, como o rap estava, o Run DMC estava ficando famoso, eles regravaram essa canção e no clipe eles trouxeram os originais, né, o Aerosmith, para fazer tipo um dueto, não é um dueto, que não é duas pessoas, seria um dueto de bandas. Uma, né, música incidental, né? Isso, exatamente. E então ficou tipo assim, né, a versão nova do Run DMC com participação dos originais. Aí sim eles meio voltaram, mas diz que problemas seríssimos com drogas, o Joe Perry, que por sinal vale dizer, da banda, né, que é o parceiraço, seria o Keith Richards, né, do Steve Tyler. O Joe Perry, vale dizer que o nome verdadeiro dele é Joseph Pereira. Ele é de família soriana. E o Steve Tyler disse que estavam, naquela época, nos anos 80, completamente decadentes, e principalmente por quê? Porque não sabiam se estavam em Marte, Saturno ou na Terra, né? Mas que bom que eles voltaram a mil, e daí ela literalmente ficou com dois pais, né? É, e ela disse que ela tem um pai biológico e um pai do coração, que é o Todd Rundgren. Maravilhoso isso. Bom, queridão, até muito obrigado, segunda. Até semana que vem. Beijo, até segunda, beijo, gente, querido. Valeu. Tchau. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Brazinha do Espaço Alcântara, que estará de volta amanhã comigo às 8 da manhã para mais uma edição do Prime Time. Bom dia, Brasil. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.